O mundo conhece agora o Águia da Amazônia. Bora mostrar como é tudo! Dá um ganho nessa tua letra, hein? Só um ganho. Que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Pop Som. Meu amor, sou louco por você. Meu amor, sou louco por você. Bora que aqui todo mundo dança. O parceiro Luiz Arlindo do Pitoró! O teu beijo me faz sonhar. Ao teu lado eu preciso sempre estar. E viver só para te amar. Te amo, meu grande Anderson. Sinto um vazio. Alô, um beijinho, Pangadão. Tá aqui com a gente, um abraço pra você também, garoto. Tá no som que ele gosta, fala com o teu som. É Pop Som. Sonho acordada pensando em nosso amor. E o Pop Som, o que que ele é? Uma loucura. Anderson. Mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Olha, te abraça também, os garotinhos estão de volta. Um abraço, garoto! Na sua vida, sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Motoqueiros, você é proprietário de moto, você que tá de moto e você quiser estacionar sua moto aqui dentro com total segurança, você paga apenas R$10 no estacionamento, viu? Você que tá com a sua moto aí fora, por um acaso tiver na ligação direta, deixa aqui dentro por 10 conto, meu irmão. Tamo junto, hein? Um, dois, três, vai, vai, vai! Lorena e Marcos, dos Indignados, do Beck! Bob Sul, é o Águia da Amazônia! gente vai balançando, vai sacudindo tudo. E a galera vai curtindo, vai dançando. É o nosso Pop Som tocando. Só os melhores pra você dançar assim, ó. Vai, vai. Com visagem e tudo mais. Vamos lá, família. Poderoso, DJ Jaderson, manda ver pra você com DJ Junior. mexe, mexe com a cabeça e o coração da família Pop. Vamos lá, família. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. E em momento algum também a gente pode esquecer do nosso parceiro bom, o Rei do Peixe. Ele é sua primeira dama, Denise. O Denise Ré. Tá aqui com a gente. Direto de Irituia. Te dei tanto amor, me entreguei a você. Eu duvido o bolo ir hoje no Caribe. Se ele for, o pacote é meu. O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar um verdadeiro amor. Oh, oh, oh. Ser feliz, muito feliz. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou, decidi não mais. Você vai. Eu não vou perder. Meu jeito de amar, não vou esquecer. O teu jeito de me tocar é para sempre. Como é que é? Tem que ser feliz e ter um favor. Aquele banho. Tomar banho de chuva só nós dois. Eita, tempo bom. Anderson. Para sempre. Bora, Bazuma! Oh, fruto da terra. Eu sei que as palavras se perderam vento. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar teria o meu coração. Pois partiria a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. De aventura, tão pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Os irmãos de atitude, alô Panda! É o nosso parceiro Tuita na área! Alô Mica, Zé e a Karina! Quando se perde confiança de quem ama, já não adianta nada mais. O que Marituba é bem ali, ó. Vamos lá, família. Se a andada da janta, tu vai na reta, tu chega lá. O tempo que durou. Na triste, não pega a loucura, vítima sujo. Para o raio se te perdoa, não há dolor. Todo mundo quer pegar essa gata, é um furacão. Olha o nosso parceiro sem grama do Focinho. Rapaz, o sem grama, galera. O DJ é de eu endoido por ti e me faz delirar. Olha, vai rolar um bigão de 1.500. Já convidando toda a galera de Santa Luzia do Pará. No cenário 360 no meu canto. E agora? Aí eu vou curtir, vou agitar, luxuoso, musizão. Vem aqui, meus vingadores! Já fazendo presença por aqui com a gente, o Jean, o Dinaldo, Raimundo, Alô, Eduardo! Aí eu vou curtir, vou agitar, luxuoso, musizão, é o poderoso cobra. É o aniversário do nosso parceiro Guilherme JG, vindo! O mundo conhece agora o Águia da Amazônia. Esse Pop é Tudão! Tudão! Pra você! Pra você! Tudão! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Eu! Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra quem insistir nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre. Pra você dançar coladinho, vai! São amores que deixarão Pop Som uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Didi Negão! Sagrado, é? Ou é salgado? Amores, é do caldeirão da galera! Uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Só porque virou só ex, que tanto faz ou tanto fez. Por ela era apaixonado e olha que não tem um mês. Você não sabe o que é amor. Quando quis ela serviu. Ela foi mulher fiel. Ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta é você. E agora? Rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga. Alô, Piauí! Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. Abre o jogo. Acabou, pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando Jaderson. Mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns! E parabéns pra você que me fez entender. Minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Pensando bem, você se merece, pois a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, pra poder ficar contigo. Baby, alô. Oi, amor. Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Cala a boca, pois eu estava aqui quando ele me falou da lingerie. Égua de lingerie. Comprei pra ti tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde foi que errei? Sua desgraça. Vamos lá, família. Como a culpa é minha? A culpa é sua. Como a culpa é minha? Explica. Explica agora. Explica já. Explica agora. Alguém me falou, não quero acreditar. Cê tá ficando com...

prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder. Um beijão bem grandão. Beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore? Na sombra, hein? E me contar que se apaixonou por alguém. Pop som. Pop som. Pop som. É esse dia aí. É justamente esse dia. Que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. Aí ela chega no PV e diz pra ele: quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. É o DJ Janderson tocando sucessos aqui no Pop Som. Tu lembra, Josimar? Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio. Bora ver se tu se lembra. Um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você... O maior complexo educacional do estado. Escrevia eu te amo. Sabe onde é? É no Colégio Antônia Rosa. Vou te contar, viu? Colégio Antônia Rosa, vou te contar, viu? Quando a tempestade te pegou na rua, aquelas flores que deixavam no portão. Que irmão! E aí? Romântico. E aí, gordinho? Opa! O Jean falou que não tem nem banheiro lá, né? Ê, rapaz. Assisto o tempo. Colégio Antônia Rosa é do tamanho de Coraci. Tento me dispersar, olhando o celular. Metade do meu coração só quer te ver de novo. E a outra só pensa em você. Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Em mim só existe você. Yeah. E nessas horas? E nessas horas, meu sorriso é passageiro. É aí percebo a falta que me faz você. Aí você vai prestando atenção que é tudão, né? Horas, a gente já vai misturando tudo. Hoje no aniversário do nosso parceiro Guilherme, pra todo mundo dançar. De todas as idades e todos os gostos, o Gordinho tá tocando assim, ó. A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. E esse bumbum? Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinho se encantou. E vem! Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então... Chegou o gordinho, tá tocando, tá tocando. Tocando, toca assim, gordinho, agora vai! Ah! Vai! Vitinho! Bambum! Ah! Do sexto! Ah! Agora sim! se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Quem é que tá solteiro? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar amiga putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Quem é que tá solteiro? Bota essa mãozinha em cima e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. E canta-se, canta-se. E aê, boca de pelo. Quem sabe canta? E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Que mamou! E aê, boca, e aê, boca, e aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Oh, na na na, oh, na na na, a maioria das amigas da minha ex-mina tá querendo dar. Na na na, oh, na na na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Na na na, oh, na na na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa todo mundo que chegamos. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que chegamos aqui, Santa Luzia. Quando ela gosta, essa menina é da aula. Senta pra caramba, essa menina esbangalha. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. No chadinho bem curtinho, mostrando sua execução. Que popotão? Popotão grandão. Que popotão? Popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Que popotão, popotão grandão. Cadê o grito das mulheres solteiras de Santa Luzia? Quem torce pro papão? Quem é que torce pro clube do Remo? Quem confia que o Brasil vai ser campeão mundial? Deixa a mãozinha em cima aí. Quem gostou que a Argentina pegou o beco da Copa? Quem gostou que a Alemanha levou o farelo? Quem gostou que Portugal levou o destempero? Então, é o Pica! Agora taca, taca, taca, taca. Bora, bolo, rei do peixe, meu irmão. Você é a Denise aqui com a gente, direto de Ituia. Os melhorzinhos também, Leozinho. Sua primeira dama, Daiane Sula. Thiago, só os caras doidos da baixada. Solemão. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. E tá com o rabetão. Taca, taca, taca, taca assim, assim, assim, assim, ó. Dá licença, moça. WM de R vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E aí, WM? teu bumbum balança. Então joga essa potranca e toma, toma, bumbum, toma, bumbum, toma, vai, vai, toma, toma, bumbum, toma, bumbum, manda pra ela, Jé. Teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma, toma, bumbum, toma, bumbum, toma. Vereador Galo Cego, o Caio, Lucina, Lucina. E você vai ficar por cima, e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. E Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. E Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Qualquer um. A gente misturando tudo em Santa Luzia do Pará. Se você aprender. Para Gordinho, para Gordinho, para Gordinho, para Gordinho. O incomparável DJ Jaderson. Solteiro, bota a mãozinha no céu aí! Quem não tem hora pra chegar em casa? Aniversário do Guilherme! Parabéns, Guilherme! Muitas felicidades, muitos anos de vida! E muito pop na sua cabeça e no coração! Pop som! Chegamos! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Não se decima, vai! Joga, joga, joga! Joga essa mãozinha lá em cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão! explode tudo aqui em Santa Luzia. O aniversário do nosso parceiro Guilherme. Hey! novo casal, José e a Karina, forever! O gordinho tá tocando! O gordinho tá tocando! Nos separou, que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração. Alô, meu parceiro Panda! Uma do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer aquela noite, as nossas noites de amor. Uou, uou, uou. Aí o gordinho vai misturar! Vai misturar! Vai misturar! Vai misturar! Vai misturar. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Thiago Neves, lá na Baixada. Esperar o tempo castiga, eu preciso te encontrar, pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Agora! Olha eu aqui no escuro. Escurinho, escurinho. Agora acende. Hoje em Santa Luzia do Pará, o gordinho tá tocando. É pop, é pop, é pop, é pop, é pop, é pop, é pop, é pop. Dá-lhe pop! O que ela quer? Acho que ela quer um batidão, né? Batidão, batidão, batidão, batidão. Simbora, gordinho! Ame quando não merecer, hoje sonhei com você. Guilherme Negão, sagrado! Parceiro Isaac Anjos! Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. E o quê? Me confunde amor, doce nega pra você. Amanhã tira a ressaca no Pop lá na beira do Rio Guamá, com o Megatron e São Miguel do Guamá. Vai rolar o bigão de 1500, convidado. Olha esse povão ali, Santa Luzia. Simbora! Toda esse amor, e você vem dizer última vez foi real, juro que não sonhei. Alô, Jonas Moraes! Rei das checas, é? Eu lembro de cada parte de você, nos seus beijos sempre viajei, ficou pra trás. Tu lembra? Sentindo a contusão do Marcelo. De cada parte de você. Vamos lá. Nos seus beijos sempre viajei, ficou pra trás. Ficou! Eu lembro de cada segundo em que me queria ainda cada vez mais, ficou pra trás. Bora mais uma! Fiz bem doida, vou ficar maluco, vou ficar maluco. Meu parceiro Bolo, rei do peixe, você é a sua primeira dama, Denise. Sempre com a gente, né, meu irmão? Baby amor, oh, oh, oh. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar a voz. Olha, vem aí, setembro, a festa das equipes e a equipe Os Vingadores. Vem com uma nova camisa pra galera dos Vingadores, viu? Na parada jam.com.br. O pop som é teu. O pop som é teu. Vem dormir comigo. É a edição do Lava Jato, Lucatita do Lava Jato, Milene Lima, Lege, Aludaiane. Moleques, é liso! Valdeirinho do Negatila, Nesse Santos, Alex do Passinho! Nós vamos ficar por aqui. Hey! Oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. E não! Escuta aí, Rodrigo! O Pop Song tá tocando! A gente dá de sol de bico, se cair no ninho, a gente dá de sol de bico, se cair no ninho, a gente dá de sol de bico, se cair no ninho, a gente dá de sol de bico, se cair no ninho, a gente dá de sol de bico, se cair no ninho, dá de sol de bico, se cair no ninho, a gente dá de sol de bico, se cair no ninho, a gente dá de sol de bico. Vai, vai! Eu sou o rei dos periquitinhos, eu sou o rei dos periquitinhos, periquitinhos, periquitinhos, eu sou a maltrata meu DJ, trata meu DJ. Pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike low, gordão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando o Ferrari Black. E aí, Maestro Davidson? Como é que tá, maninho? Beleza, gordinho, já estamos na área pra detonar muito som pra galera hoje aqui no aniversário do nosso grande parceiro Guilherme. Grande abraço aí também, meu amigo Neto, William, JG Eventos. Bora, gordinho! Vai no caqueado, vai! Vai no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Sagrado e toda a turma do Lava Jato dos Irmãos. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Hoje eu vou escangalhar. Hoje não falha. Vai misturando. Dança, dança, dança, dança. Escuta o nosso som. Tá toda comemorando. Vou fazer chuva e xandão. Hoje a noite é nossa. Nós tá fazendo a onda. Avisa as mulheres que é tudo na nossa. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, de xandão. Toma, toma, toma, toma, toma, banho de xandão. Toma, toma, toma, toma, toma. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce ou desce. Se concentra na batida, o resto tu esquece. Esquece, esquece. Mas quando o DJ mandar, menina, você desce. Desce ou desce. Se concentra na batida, o resto tu esquece. Esquece, esquece. Você desce, você desce, você desce e vai. Desce, você desce e vai. Fazendo besteira, de dia eu tô casada, de noite eu tô solteira. Era, era, era, era. Cadê o grito da solteira? Era, era, era. Quero ouvir o grito das mulheres virgens de Santa Luzia. Era, era. Cadê o grito dos homens que gostam de mulher? Veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, vai, vai, vai, volta a caixa tá ardendo, vai. Tá gravando? DJ Jaderson. Olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. DJ Jaderson de São João da Ponta. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Pop Som, o Águia da Amazônia.